seu cavalo montado, o céu azul reportado como uma estátua divina. Campino, quando te vejo, vejo surgir o passado, um quadro imenso pintado pelo sol do Ribatejo. Campino de Portugal, ergue bem alto pampilho, corre atrás desse novilho, vai fugir do cercado. Campino de Portugal, tu serás sempre primeiro, quer num fandango ligeiro ou numa espera de gado. Correndo num desatino, passa um touro trismalhado, mais um colete encarnado sobre o dorso de um campino. De vara larga apontada, porque é preciso amansá-lo, montado no seu cavalo, leva o touro para a manada. Campino de Portugal, ergue bem alto pampilho, corre atrás desse novilho, vai fugir do cercado. Campino de Portugal, tu serás sempre primeiro, quer no fandango ligeiro ou numa espera de gado. Sempre primeiro, quer no fandango ligeiro ou numa espera de gado. Bonitas vozes as que abriram o nosso, a nossa Catedral do Fado de hoje. Vamos continuar agora com Camané, o Espaço e o Tempo. Logo depois ficamos com A Guitarra, na voz de Paulo Bragança. Dois senhores, duas grandes vozes, que passam agora pela nossa Catedral do Fado. O espaço é infinito, o tempo não. só choro da guitarra e com seus gritos pela madrugada começa o choro da guitarra. É impossível calá-la. Chora monótona como chora a água, como chora o vento na serra nevada. Começa o choro da guitarra. É inútil calá-la. Chora por coisas distantes, por ventos do sul que traz uma camélias brancas. Chora perdida no tempo, como um pássaro ferido, escondido entre a ramagem. Oh, guitarra, coração despassado por luzes por duas espadas. Oh, guitarra. Pela madrugada começa o choro da guitarra. É impossível calá-la. Chora por coisas distantes, por ventos do sul que trazem perfuma camélias brancas. Chora perdida no tempo, como um pássaro ferido, escondido entre a ramagem. Oh, guitarra, coração despassado por duas espadas. Oh, guitarra, coração despassado. Seguindo assim, pois eu, quando voltar ao microfone do nosso, da nossa Catedral do Fado, vou voltar, mas já é para as despedidas. Pois é, a nossa Catedral, e, digamos, tem um espaço muito curtinho, são 30 minutinhos deste nosso tour português, mas já sabe que estamos sempre ao fim de semana, sábado e domingo, entre o meio-dia e o meio-dia e 30, para lhe trazer este nosso tesouro, esta nossa alma portuguesa. Vamos ficar agora com A Terra Também é Mulher, na voz de Fernando Girão, uma voz que ainda não tinha passado aqui pela nossa Catedral do Fado. E logo depois ficamos com Descobridor, na voz de Cristina Branco. Duas grandes vozes que nos trazem então dois grandes fados, aqui à nossa Catedral do Fado. E o mundo para, tu falas e eu perco a fala. Espero que o teu sentimento seja imenso como é o meu. Quero viver no teu mundo, deixo o resto entregue a Deus. Espero que o teu sentimento seja grande como é o meu. Deixo o resto entregue a Deus. És a alma do meu povo em nome das outras mulheres. És a alma do meu povo. Dá-me só o que puderes. Vem comigo se quiseres construir um mundo novo. Dá-me só o que puderes. Vem comigo se quiseres construir um mundo novo. O mundo é teu por direito, a terra também é mulher. O homem só pensa que sabe e não vê que és a chave que abre a porta do saber. O homem só pensa que sabe e não vê que és a chave que abre a porta do saber. Outras mulheres, és a alma do meu povo. Dá-me só o que puderes. Vem comigo se quiseres construir um mundo novo. Dá-me só o que puderes. Vem comigo se quiseres construir um mundo novo. O mundo é teu por direito. O mundo é teu por direito, a terra também é mulher. O homem só pensa que sabe e não vê que és a chave que abre a porta do saber. O homem só pensa que sabe e não vê que és a chave que abre a porta do saber. Mas é... forma ao fim do nossa, da nossa Catedral do Fado, deste nosso programa que aos sábados e domingos lhe faz então companhia aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Chegamos ao fim, mas não se esqueça, para a semana estamos de volta com mais Alma Portuguesa, com mais Tesouro Português. Vamos terminar com Uma Vida Noutra Vida, na voz de Carminho, e logo depois ficamos com Asas, na voz de Cátia Guerreiro. Duas grandes vozes, bonitas vozes, que terminam, então, acompanhadas pela guitarra e pela viola, e lá está, a cantarem o grande poema do poeta, assim, a nossa Catedral do Fado. Da minha parte é tudo, desejo-lhe então um resto de um ótimo domingo, fique com toda a nossa programação, e já sabe, para a semana, estamos de volta, no próximo sábado, para trazer mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até para a semana. Agora mais sombrio, talvez por andar sozinho, corro o sol atrás do frio. Talvez por andar sozinho, corro o sol atrás do frio. Não permite a ilusão fingir a dor que trazia. Não permite a ilusão fingir a dor que trazia. Bem, insisto em mostrar que o amor desaparece numa vida. Talvez ela não queira dizer nada a quem partiu. Talvez à sua maneira diga adeus ao que sentiu. Talvez à sua maneira diga adeus ao que sentiu. Apressemos a partida. Aceita o meu desafio. Embarca neste navio rumo ao sonho e ao futuro. Corta com passado tão puro. Esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor. Vai, dá-me a tua mão. Sobe comigo, encosta, porque quando a gente gosta, ninguém cai. Silêncio, silêncio, faça um grito.